Ego Trip é quando tu estás a fazer se calhar uma área do rap em que tu estás-te a exibir, percebes? Eu sou mais do que tu e eu faço acontecer e eu isto é o Ego Trip. Eu não sou torturo, mas massacro fake MC. Isso aqui não é uma entrada, isso aqui é um assalto a esse rap. E a GR Records é o inferno e não o império. Nós somos os demônios que aterrorizam esse império. E nem falo da med, apesar que a minha boca ao meu cérebro não obedece. Consequência não mede, porque a rem temo. Respeito os bons, mas a nenhum deles temo. Se me complica eu parto os cornos. Com a minha voz assombrada eu te levo à loucura até chegares ao manicômio. E não vem com diz, me diz que o Hassel não diz que variedade com a tortura e até maluquice. Vá, coma no lixo, é só o poder da minha mente. Não tem nada a ver com feitiço. Apanha as dicas recordadas, fica reduzido a nada. Com a psique embaralhada, com a mente violada. Ah, agora o tempo não é pra brincadeira. Eu quero ser mais eu, do meu jeito e da minha maneira. Toma cagar se tu dizes que eu sou cozido e assado. O importante é que pra mim sou filho e não estou preocupado. Com que guardas no teu coração? Porque a amizade pura eu sinto sempre com aperto de mão. Há muitos ligas que pra mim nunca foram importantes. Minha lista tá cheia de parvos insignificantes. Todos os dias luto firme pra minha vida. Na batalha do pão, trabalho que é pra encher a barriga. Não me critique, minta, vida dura, me acredita. Experiências vindas de um gajo que tá partindo com os 30. Nesse momento a vossa inveja não me faz cair. Porque o meu ego diz que eu nem sequer deveria estar aqui. Do jeito que eu me relaciono com quem me respeita, faz-me crer que quem me aponta o dedo não passa de mim. A rima lançada, vossos perdem sossego. Por nenhum mortal nessa terra, joelhos eu vergo. King do rap, a pares e respeito vos nego. Pega as tuas letras, lubrifica e fia no rego. Cuspo barras pesadas, no teu caso eu sou saliva. És fraco, não aguentas com a minha força destrutiva. Ogiva, estudo com tudo à minha volta. Chefe desse rap, teus niggas me fazem escolta. Diz com quem andas, que eu te direi quem és. Andas com rapas fodidos, então gay é o que tu és. Controlo toda a tua função motora, cerebelo. Brilho entre os demais, porque o meu cerebelo. Firme no movimento, com a licença de titânio. Da superfície eu rebento, com o teu mundo subterrâneo. Deep flow, minha marca nesse rap, estilo a tatuagem. Sou permanente enquanto o mundo eu sou meteorizante e rimão, peristaltista vocal. Cate a valista em gombotão na escala internacional. Liricismo etimologista, fristocopatista. Semanticismo futurista, Mike pista a pista. O verbo é bélico quando na posição de oponente. Na linha da frente até um rapper antarcudista e quem fala mas não são. Ainda que não fale você, 110 nucleares pra acabar com as realidades estão na minha mente. Não combato com a tua pruna, me compares comigo. Estás muito longe de conseguir aquilo que apenas conversas consigo. Trilho o caminho que sigo na tropa, quem anda comigo. Interligado umbilicalmente com sangue da alma e por eles eu brigo. Leão flamejante, predador, triunfante, chacinante, justificante, boicotante, hidroeletrificante. Duplo RK, pautar dos deuses, o que a rap sustenta. Quem tiver dúvida, venha pra rua pra testemunhar quem a distende. Eu sou todo o planeta, já passei a transcendência. E os meus ideais espalharam-se nas ruas como doença. Eu dei na raça, rapper clássico em shit. MCs baixam cabeças enquanto envergonho o beat. Rap e leque moro, mudo sociedade em pleno. Os rappers levam isso a sério, mas para mim parece treino. Megalomano como 20 galáxias. Tragam 10 mil MCs, mas comigo sofrem baixas. Rude como Kratos, sangrento já desde o parto. Featuring assassinados, cometo sem deixar rastros. E não me apanham nem que tragam 10 eu acho. Eu sei que esses rappers vão cantar pela raça oráculo. E trago barras como Keanu Reeves no Matrix. Sem força masca, mas pesado, raflo bem licks. Tomei meu lugar enquanto champi, rest in peace. E tu tomaste o lugar quando te tornaste miss. Saca. E tu tomaste o lugar quando te tornaste miss. Exorcismo do teu ego, estás a ver? Isto é muito experimentado no hip hop, é muito feito no hip hop e acho que tem a ver, e acho que tem a ver com uma necessidade que todos nós temos de chamar a atenção,